Vai ver, lá, muita nada pra contar. Esse ano cê vai ver que os moleques vai. Colar de diamante faz o olhinho brilhar, mas não representa o valor de você. Vida de avião, nós só decolando, mata sempre pé no chão. Dando passo fofo sem pisar em mais ninguém. Se você colar, você vai pisar também. E eles pensam que é bandido porque vive na lombra. Mas quando os matas hoje, eles saem correndo pra sombra. E eles pensam que é rico, mas não tem nenhum amigo que já recusou fit com Jonga. E eles pensam que é bandido porque vive na lombra. Mas quando os matas hoje, eles saem correndo pra sombra. E eles pensam que é rico, mas não tem nenhum amigo. Eu tenho só Bitcoin. Cola de diamante faz o olhinho brilhar, mas não representa o valor de você. Tiro onda, tô avançado, tiro onda, bate falta antes da fama. Que a mídia ainda não nota, mas anota um dia rola. Eu vou requisitar presença quando casa carinhão. E eu lanço hit toda hora, mano. Eu tô ei, tiro onda, tô avançado. Tiro onda, bate falta antes da fama. Que a mídia ainda não nota, mas anota um dia rola. Vou requisitar presença quando casa carinhona. Ela não me nota no futuro. Que se foda, eu vou fazer chuva de nota. Minha carteira vai tá gorda. E esse ano, baby, vai andar de grife, vai comprar uma Penholanda. Conhecer a Disney, ela não me nota no futuro. Que se foder, vou fazer chuva de nota. Minha carteira vai tá gorda. Esse ano, baby, vai andar de grife. Vai comprar uma Penholanda e vai levar pra conhecer a Disney. Lá.